O saco é o certo, se fudeu quem traiu. Eis-me aqui um herdeiro da guerra, tão franco quanto fuzil. Em prol da multidão, da massa sofredora, intelectos do gueto. Eis-me aqui nessa bandeira branca pra vocês se render. Nem pensar em gatilhar, disparar, pra cima é pra matar. O território é gangsta, o time é pesado. Pelo preto, pelo branco, pelo pobre e humilhado. Extremista da esquerda, oportunista da direita. Ganha mil, tira milhões de desvio na receita. Quer saber, viu, cuzão? Tô de pé, tô firmão, de coração na missão. Armas pra revolução. As ruas de São Paulo virou palco de protesto. Black Bloc oposição, pré-estreia do inferno. Herdeiro da guerra, reduto dos loucos. Quadrada, matraca, explodindo o rosto. Essa não foi a terra prometida. Esse não foi o mandamento que o mestre deixou. Irmão explodindo cabeça de irmão. Militância governista do poder de opressão. O céu realmente se abriu, mas Deus ainda não voltou. Chuva ácida e traçante, o arco-íris é incolor. Coração gelado, frio sem sentimento. Sabe por quê? Nós tá cansado de almoçar na frente do esgoto, na beira do riozinho que vira e mexe boia corpo. Se for pra passar fome, se for pra comer lixo, prefiro tá no crime de rifle trocando tiro. Fechado pros irmão nas biqueiras traficando, com crime organizado, especialista em assalto a banco. Refinaria clandestina, giros, caixas na lojinha, patrocínios, armamento, braço forte da quadrilha. Pivetão de quebra, F1, machavão, gangstão não masca não, peça-chave na função. No estilo de bandido, que a sociedade gela, calça larga, tatuado, herdeiro da guerra. No jet a duas rodas dando fuga, na rota torce os cabos da motoca, deixa poeira pros bota. É sangue que cês quer, foi sangue que jorrou, os monstros se organizou, pra guerra que nós herdou.